Dá-me um perfeito entendimento do valor do tempo. A planta germina no momento certo. A florada aparece na época apropriada e os frutos não vêm antes da hora. Assim também no meu viver. Mas às vezes, quero fazer o tempo marchar a meu gosto. E quando isto não acontece, sou levado à impaciência e à incompreensão. Quando for obrigado a mudanças profundas ou a enfrentar situações que demandam tempo, espero ter a paciência e o entendimento necessários a fim de colher ensinamentos úteis, capazes de me levar aos portos da serenidade e da sabedoria. Nenhum acontecimento vem para me prejudicar, bem sei. Tudo são testes, aferições e ensejos de melhoria geral. Por isso, agradeço-te os patrimônios do tempo e quero, a partir de agora, ficar ajustado ao ritmo dos acontecimentos, sem reações negativas, nem queixumes de qualquer espécie.